chego perto de você, eu fico todo bobo rindo à toa. Sentir o teu calor perto de mim, eu nunca senti um amor assim. Nunca mais vai existir outra pessoa. Tomou conta do meu pensamento, e agora é só você e eu. Não controlo o meu sentimento, porque meu coração já é seu, é seu, é seu. No teu jeito de querer, sou teu, sou teu. Toda noite quando eu sonho com você, sou seu, sou seu. E na hora do prazer, eu nasci pra ser só seu, só seu, só seu. E essa vai pra minha galera de Tamari. Paixão, simbora, né? Paixão, eu sei, assim não existe igual. Às vezes me pergunto se é normal, se estou exagerando, me entregando demais. Assim não dá pra resistir. Deus te pôs no mundo pra me seduzir. Provei teu paraíso, agora eu quero mais. Tomou conta do meu pensamento, agora é só você e eu. Não controlo o meu sentimento, porque meu coração já é seu, é seu, é seu. Teu jeito de querer, sou teu, toda noite quando eu sonho com você, sou seu, e na hora do prazer, sou teu, eu acho que eu nasci pra ser só seu.